Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Quando somos capazes de identificar nossos pares, sejam eles amigos ou um parceiro potencial, fica mais fácil a manifestação pessoal de forma integral. O objetivo fica mais claro porque vivemos realmente a lei da atração. Aparecem pessoas em nossas vidas que são como nós e com comportamentos semelhantes. Pessoas afins e com as quais podemos contribuir e também sermos assistidos. Tudo isso porque o nosso maior desafio é assistir o maior número de pessoas possível. E para que isso ocorra, precisamos estar preparados. Os encontros de destino acontecem dessa forma, na autenticidade. E ser autêntico é o maior desafio do ser humano, considerando que exige um despojamento e desapego do orgulho, de ideias pré-concebidas a respeito de quem somos, para além das aparências. Afinal, há uma distância significativa entre aquilo que você realmente é daquilo que você aparenta ser. Então, as pessoas erram quando buscam agradar, esquecem de quem são para conquistar amigos, amores e uma profissão. Não entendem que a autenticidade é a melhor ferramenta de conquista porque trata-se do que é real. E este não promove surpresas desagradáveis como aquelas em que os outros descobrem máscaras ao invés de humanos. A síntese, costumo dizer que ser autêntico é um exercício de coragem, justamente pelo desnudamento que a realidade causa, em meio a uma sociedade que vive da imagem superficial, do estereótipo da beleza, do irreal, ou simplesmente de tudo aquilo que se assemelha aos contos de fadas hollywoodianos. Afinal, já pensou quantas verdades você não escutaria se estivesse rodeado de pessoas autênticas? Pois é, a coragem da autenticidade está também naquilo que ela gera, muito mais autenticidade. Sim, isso mesmo. Quanto mais autênticos, mais autenticidade vamos atrair dos outros. Então, arrisco dizer que a atitude inconsciente da inautenticidade se revela no ato de se esconder dos desafios que a verdade gera. Por isso, a coragem. A coragem de mudar, de ser diferente, de enfrentar aquilo que muitas vezes não queremos ver, tudo aquilo que ainda nos causa dor e insistimos em negar. A autenticidade derruba todas essas paredes que escondem os medos. E aí, qual é o tamanho da sua coragem? Está pronto para evoluir? Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.